sabe o que passou, ela escolheu. Melhor nunca vai achar e o foda é eu. Tá apaixonada num pedaço meu. Prepara. Hoje nós bota um pouco, elas não pedem pra parar. É só uma entrada que o Pedrinho vai botar. É só uma entrada que o Livinho vai botar. Se prepara.